ataque do gol 1896, o POB de 169, 2:40, Fortaleza Alterna. Táxi autorizado, ponto de espera 1-0, reporte ponto para decolagem, gol 1896. Reportará no ponto de espera 1-0, gol 1896. Autorizado, alinhar e decolar, dão 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0-9, gol 1-8-9-6. Alinha e decola 1-0, gol 1-8-9-6. No 896 decolou os 25, chama agora o controle na frequência 1208, bom dia. 1208, obrigado, bom dia. 8 Salvador, muito bom dia. Tan 3286, tá passando Simbra, tá no baixo travado visual. Boa noite, Tan 3286. Avistado, tem pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, com 629, Tan 3286. Pouso livre, não no zero, Tan 3286. Tan 3286, solo aos 31. Levere a pista direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 01, Tan 3286. Libera na Fox, taxeia via Alfa, Juliette com 01, Tan 3286. Comandou, é o TAM, Mike Alpha Hotel na remota do Pátio Ano. Prossiga, Mike Alpha Hotel. Solicitando autorização de reboque da posição 12 para a posição 02 do Pátio Ano. 02 do Pátio Ano, sente, aguarde para prosseguir. Você pode iniciar aí a manobra de pushback e prosseguir o reboque até através do portão 612, até ali a lateral do portão 612. Bom dia, senhor. Sente, estava fazendo o procedimento. Salvador, bom dia, boa noite, no meio. Estamos aí a duas linhas do marcador externo, já baixou e travou o visual. Bom dia, avistado, livre pouso no zero, vento 180 graus com 07 nós, gol no 8 no meia. Livre pouso, gol no 8 no meia. do Salvador, Oscar Hotel, Star of Michael Hotel, aguardando a autorização para ingressar até o portão 06. Vicente, mantenha nesse setor, aguardando após a aeronave que vai ingressar, eu vou liberar, ok? Mantenha essa posição. Positivo, senhor. Mantaremos. Uno 8 no meio, Solos 48, libera a direita, Alfa Juliette para o portão 03, 1 8 no meio. Vicente, Fox 2, Alfa para o